Teste 1 Apoio Salvador, frequência 11895, tempo pouso, Rio. Digi 3.9980. 29980, se autorizado o sinal do ILS, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 2.000 estabilizado, 9980. 5, bom dia, continua a aproximação, o Arlux está livre. Autorizado Galeão, via Bernovember 857 até Moussu, nível 360, perfil de saída da El, Leda, Irume, pisto no zero, primeira curva à direita. Transponder 5402, frequência do controle Salvador em 119.35. Autorizado Galeão, nível de voo 360, via Bernovember 857 até Moussu. Evaldo no zero, curva direita, Nadael, Leda Irume, chamando o controle 0935, transponda 5402. Voo no 963, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Obrigado, reportaremos. Chené 6211, good morning. Chené 6211, clear to Galeão, via Upper November 857, until Moussu, nível 360, SID Dael, Leda, Irume, runway 10, after takeoff, right turn. Score code 5176, departure control, frequency 119.35. Chené 6211, could you repeat this call code, please? No, I won't. Correct, call me right for pushback and start. Azul 4201, 101 a bordo, 4030 de autonomia, alternação de 023. Azul 4201, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia. Quando o próximo chame torre em 118.95, ajuste no zero no 4, bom voo. 6.014, vai em central via Taxi Índia, está com a pista da 10, do lado 2895, Azul 4201, bom dia. Rio 5975, bom dia. Autorizado o táxi via Taxi Alfa, reporte naquilo, aguardando indicação do gate. estacionamento Ulxanaro 6225, está na posição 8. Ulxanaro 6225, livre acionar, chame pronto para o táxi. Vamos lá. Kilo 5975, prossiga via Kilo, faixa 3, posição 06 Romeu. São 3890, chamadora Recife, na frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 2545, Salvador, bom dia, azul, 401, Capitão 0, pronto. Capitão 01, bom dia, ali, mantenha no 0. Ali, mantenha, Capitão 0, azul, 4201. Né? 9980, sala 08, direito 21. Direito 21, mano, pode. Bom, 9980, autorizado táxi via Taxway Alfa, Juliette, posição 06. Alfa, Juliette para 06, o 9980. 401, autorizado da colagem Cicino 0, vento 090 graus, com medo de nós. Veio da colagem, 401. Bono 093, bom dia. Informação, hotel solicita quando possível autorização até Confins. Sentindo 093, autorizado Confins, via Pesulu 21, nível 360, perfil de saída Árvore após a posição Elefa, pista no 0, primeira curva direita, transponder 5403, frequência do controle Salvador em 119.35. Autorizado Confins, 3-0, perfil 2-1, terceira baixa Árvore, transponder 0-1-0, primeira curva direita, transponder 5403 e a frequência 1935. No 093, por gentileza, repita o nível autorizado. Nível 360. Protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gol no 093. Estão mandando. Gol 1963, no 5 para o push acionamento. Bom dia. Gol 963, bom dia. Aguarde para o pushback e acionamento. Devido à aeronave da companhia, para o ingresso no 06 e o Airbus da viagem que em instante chamará para o início do táxi. Gente, aguardando 963. Para o táxi do Xanero, 6225, está com 3 horas de autonomia, alterna Goiânia, 06 a bordo. Gol 9980, reautorizado até a Taxway Juliette, aguarde para ingresso no pátio principal. Gol 9980, copiou o solo? Na escuta, 9980. É autorizada até a Taxi Juliette, aguarde para ingresso no pátio principal. Vai aguardando Juliette para ingresso, gol 9980. Oxe, Xerer 6225, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxiway Índia, quando o próximo chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste agora 1-0-1-5. Voo 9980, após a passagem do Airbus da Avianca, taxando na parte principal, autorizar ingresso. Via Juliette, posição 06. Após a passagem do Avianca, está autorizado prosseguir Juliette, parte para 06, voo 9980. E o voo 1963, após a passagem do Boeing da companhia Retaguarda, livre acionar, chame pronto para o táxi. Passagem da companhia, passe para o táxi, voo 903. Ocean 6211, startup approved, coming right for taxi. Muito bom dia, Oceaner 6225, aproximando o ponto de espera, pronto. Oceaner 6225, bom dia, autorizado alinhado, colapso 0, vento 0, 9, 0 graus, com 7 nós. Autorizado Ocean 6211, taxi approved until holding point runway 10 via taxiway India. When red, call tower 118.95, QNH 1015. Give way to the Boeing 737, pushing back to position 05. Roger, looking for the Boeing, via India, holding point 10118.95, pushing 11. Salvador, bom dia, o Bruno 865, autorização Brasília. Bruno 865, bom dia, autorizado Brasília, via Pesolu 1-7, nível 360, Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, pista 120, primeira curva direita. Transponder 5406, frequência do controle Salvador em 119.35. Pesado conforme 360 para Brasília, Zulu 17, árvore Elefa, a pista é a 10, curva direita, transponder 5406 e o controle 119.35. Voo 1865, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportando. Controle Salvador, Bandeira, Bandeira 22, Osário. Passarei 229, bom dia, sua identificação, voo direto ITOP e desça para o nível 050 no ideal. O ajuste no 05. Afirmativo, ITOP descendo para 050, já vai ligar, passarei 22, 2 dados. Pode. Ocean 6211, give your way to the bank 737, ahead of you. Voo 963, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118.95, ajuste agora no 05. 7, táxi autorizado, táxi 0, tá 10, 8895, 963. Voo 963, bom dia, autorizado a linha de decolagem 10, vento 100 graus, 89. Certo, autorizado a linha de decolagem 0, 963. Voo 65, na posição 01 para pushback e acionamento. Gol no 865, livre acionar, chame pronto para o táxi. Reportado para o táxi, gol 865. 3, Marreiro. Bruno, gol 963, contato radar, saída da El, suba para o nível 360. Israel 360, gol no 963, está completamente visual, solicita a proa de líder, 963. Autorizado, direto líder. Proa de líder, obrigado, 963. Táxi 9093 com ONU 77 a bordo, 3 horas de autonomia, Fernando Campina. ONU 093 autorizado o táxi até através da posição 06, aguardando para prosseguir. Táxi através da 06, aguardando o ONU 093. 35, eu chamo Recife agora, na frequência 1260 e alterna 1288. 260288, obrigado, bom serviço. Colete. Aguardando o 093. Gente, 093, aguarde o táxi para nós da companhia. Tá bom. Auto departure, 6211, down departure. Good morning, Oceania 6211, with the contact, climb level 3601, down departure. Down departure, 6211. Azul 2775, controle. Auto departure, Oceania 621, is possible to fly out. Oceania 621, you are clear to fly direct to later position. Later position, 621. Azul 2775, acione a identificação, chega da Mari. O ideal desça para o nível 050, o ajuste no 015. Mari, ideal desça para o 050. 775, estão em contato radar 21 milhas sul da posição Mari. Táxi com 865 com 167 a bordo, 3 horas e 15 com fim. Gol no 865, autorizar o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxa Índia, quando o próximo chame torre em 1, ou no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Livre táxi, ponto de espera 895 com 865, antes. Chegou no 093, siga o banho da companhia, via Taxi Índia, quando próximo do ponto de espera da pista no 0, chame torre em 1 ou no 8, decimal 95. Ajuste no 0, no 5, no voo. Chile 2229, estou autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, pós China 015, informe estabilizado. 2000, passarei estabilizado, passarei. Gol 1963, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Recife 251-3325 no 963. Salvador, bom dia, é o gol 1865.0 da 10, está pronto. Gol 1865, bom dia, a linha decola 10, 090 graus, com 5 nós. A linha decola 10, gol 1065. Para o Samário, está autorizado a descida para nível 050 de ideal. O ajuste 10 no 5. Rio 5973, bom dia, por gentileza, autorização, Recife. Rio 5973, bom dia, confirme o horário estimado de Caldas Fora. Aos 40 agora, 0840. Tente Rio 5973, ainda não possui plano, aguarde por gentileza. Ok, informa a senhora que negativo é RNAV, ok? Sim. Controle 093, ali, mantém zero. Ali, mantém zero, controle, vou na zona. Controle, bom dia, voo 1865, decola na água. Bom dia, voo 1865, está em contato radar, subiu para nível 360, autorizado direto a Elefa. 360, Elefa. Passarei 2229, completa final, Chimetor, Salvador, 118.95. 0.95, até. Azul 2775, está autorizado a final do ILS, desse agora 2000, o ajuste 1015, informe estabilizado. Reportamento estabilizado, Lex-Ray 10, 2775. Ocean Air 6211, passe now flight level 170, contact now receive center, frequency 125.1, if enable 133.25. 651, enable 3325, 621. O pessoal da empresa disse que tinha feito uma pegadinha para os 40 agora. Sim, ainda não foi recebido. Ok. No 093, decolou 44, controle 119.35. 1935, obrigado. A série 2229, livre de pouso no 0, vento 090 graus, com meia dúzia de nós, pista molhada. Livre de pouso a 1-0, para a série 2229. Colando, você pode estar passando 1400 na árvore. Rodrigo, no 093, está em contato Roberto, vou para nível 360 na série RBS. Você coloca as três? Sim, para o Paulo? Só para atualizar os números aí que eu tinha falado para a senhora, que é o 5973, tinha falado 40, né? Mas na verdade é 0845, ok? 45 agora. 0845, 5973. Sente, aguarde. Ok, isso aí, obrigado. Paulo, 5973 voltando. Prossiga, Rio 5973. Só mais uma informação para, de repente, colaborar com a senhora aí. A companhia nos informou que quem recebeu a CHG foi o Sargento Bruno, ok? Só para ajudar aí. Sim, já temos autorização para cópia. Pronto, obrigado. Autorizado Recife via Pesulu ONU 7, nível 330. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, pista no zero, curva esquerda, transponder 5432, frequência do controle em 119, decimal 35. 330, Recife, Puca, Aracaju, decolando a 10, curva na esquerda, 5432, transponder, 1935 na saída, 5973. Rio 5973, cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Estamos pronto no pátio 3, na posição 7. 5973, ciente do acionamento, estou pronto para o táxi. Chamarei táxi, 5973. Bom, Salvador, bom dia, 2229, passarela. Passarela 2229, bom dia, autorizado táxi via taxi Alfa Kilo, correção, Alfa Juliette, posição 1-2, parte principal. Alfa Juliette para 1-2, obrigado. Tu vai, Alefa? Autorizado, direto Alefa. Direto Alefa, obrigado. Então mantém a posição indo através do 06, aguarde coordenação com a infra-aero. Ok, obrigado. O 29 está visual com o balizador na 1-3 aqui. 093, chama o Recife na frequência 1260 e a perna 1288, até o vovô. 1260, 288, obrigado. 2229, siga instruções do balizador, posição 1-3. Obrigado, vamos lá. Salo, Salvador Rio 5973, com dois a bordo, 4 horas e 30, alternando Salvador, nosso táxi. Rio 5973, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via taxa Índia, quando o próximo chame torre em 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-5, bom voo. 1015 agora, autorizado táxi, Pat 3, Pat 1, no Índia, a ponto de espera 18-95, usado, bom trabalho. Azul 2775, bom dia, autorizado táxi via Alfa Kilo Pátio 3, posição indicada 03 Lima, siga instruções do balizador. Alfa Kilo Pátio 3, Lima. Alberto, bom dia, o azul 4958 passando uma casa de espera, um pouco mais baixa, travada e vendo a visão. Azul 4958, bom dia, continua aproximação, quase que joga um campo, informe que está molhada, ajuste no 015. Excelente, informa a visão 4958, no momento visual com a pista baixa travada. Azul 4958, próximo ao 10, 080 graus, com 59. Azul 4958. Bom dia, torre 5973, ponte 0, dono 0, pronto. E 5973, bom dia, mantém, ponte 0. Mantendo, 5973. Na posição 3 Lima. 3 Lima indicada. Isso, com o nosso 3 ali, mantém o 0. Sim, mantém o 0, com o nosso 3. Azul 4958, bom dia. Autorizado táxi via taxiway alfa, quilo, pátio 3, atento às instruções do balizador. 1935. 1935, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, 5973, cruzou 2 mil pés pro Cataju. Rio 5973, está em contato radar, supercara nível 330 na PUCA. 330, cumprindo a PUCA, 5973. Rio 5975, tráfego. Autorização para Fortaleza. Rio 5975, autorizado Fortaleza, via peso 19, nível 350. Perfil de saída Momo, transição frote, pista no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5431, frequência do controle de Salvador em 119, decimal 35. Autorizou 350 para Fortaleza. E o 5975, detalhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Bom dia, Elton, Mike, XG Lima. Fica mensagem para o solo? Bom dia, é o Mike, XG Lima. Autorização de remoto, fita remota 14, para a fonte número 10, Mike, Sumão. Mike, XG Lima, bom dia. Sente do reboque, reporte na posição no zero. Positivo, reportei na posição. Rio 5973, chama agora Recife na frequência 12685 e alterna 12545. 12685, 2545. Obrigado, senhor. Confirme para o solo. Azul 273, com o fim de informação de tudo para fora da Recife. Azul 2783 ou 2223? 2783. Confirme horário estimado de calços fora? 40. A gente aguarda, ainda não possuo autorização. Azul 2783, solo. Quer confirmar qual a prevista subida para a Vitória da Conquista? A saída prevista Argo. Vou te copiar ali. Obrigado, muito bom dia, passaria do 2223, com a informação Kilo para a vitória da conquista. Passaria do 2223, aguarde cópia. Passa, escuta. Prossiga, Paulo. Paulo Cliente, bom dia, frequência livre. Tá, sim, bom dia. Passaria do 2223, pronto, cópia. Passa, escuta. Autorizado, vitória da conquista, direto Elefa, Oplor, direto conquista, nível 180. Perfil de saída árvore após a posição Elefa, pista 10, curva direita. Transponder 5437, frequência do controle Salvador em 119, decimal 35. Autorizado, vitória da conquista, Elefa, Oplor, após conquista. 180 foi autorizado, na saída Arcon, Elefa, decola da 10 na curva direita. 5437 no transponder, 1935, controle agora. Tendo essa informação, solicita manter a proa até 2500 pés após curva à direita para cumprir a pista. Tente, passarei o 2223, será coordenado junto ao controle. Obrigado. Rio 5975, sente do acionamento, chame pronto para o táxi.